É isso aí, meus amores. O Arrocha surgiu em Candeias, no Brega de Caramba. Conira Guerreira, com Nara Costa, com Toque Novo, Novo Tom, Macio Moreno. São 20 anos de Arrocha, meu povo. Vem aprender a nova dança, que é sucesso na Bahia. Chegou no Brega de Caramba, e Candeias, na terra da alegria. Olha as meninas, vai dançando, e a galera vai se jogando. Mas os homens estão adorando, porque a moda é dançar arrochando. Se prepara aí, arrocha, arrocha, arrocha, arrocha, arrocha. Não para não, opa. Arrocha, arrocha, arrocha, aperta, espreme as piriguete no chão. E vai descendo bem gostoso, bem gostosinho, até matar vai. Arrocha, arrocha, arrocha, a pé, espelho, opa. Até o chão, mamãe, chamanha, chamanha, chão, chão, opa, pá. Rocha, chamanha, champanho, pé, papai. Dança bem gostoso assim, essa galera. Vamos recordar, minha galera.